Foi às 15h30. Não possui nenhum plano após esse horário, ok? Falecido, quem entra em contato com a IS para confeccionar um novo plano, caso deseje prosseguir no voo. 60, reduza para 259. 2509, ponte 10, até um terceiro mesmo. Encontrou o seu plano, a gente vai consultar novamente aqui, ok? Linha 49, decolada Zuno 2, chame controle 199, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa. Tango Romeu, Sol Zuno 3, táxi até o hangar da Aerostar, até a próxima decolagem. 240, saída da El. 240 no perfil da El, 1649. Cruza 5000 para 4000, gol no 755. No 755, desce inicialmente para 2500, ajuste 1014, 509, sua posição de 12 horas, 9 milhas a 1510, corredores visuais. Está livre LF no 755. 2500, já pode estabilizar de LF, gol no 755. ...5729, continue o táxi em frente, ingresse na táxi Índia, na segunda à esquerda. E fique atento à aeronave da Gol que está puxando no baixo, no setor. Vai deixar a Índia livre para o senhor ingressar para o portão 01. Ok, então, vai ingressar na Índia, que é a segunda à esquerda, e prosseguir para o 01-5729. Pochiné 6314, cópia. Autorizado Petrolina, o nível 340, via C Zulu 20, decola da 10, curva à esquerda, subida Momo, transição Flock, controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5052. Protegiu o transponder? 5052. Correto, e chame pronto, o portão 5. Chame pronto, né? Para o táxi Gol 1785, 185 a bordo, 4 horas e 1, até na Campinas. O Gol no 785, após a aeronave da Webjet, está livre o táxi pela Índia e no ponto de espera da 10, torre 1895, ajuste a 1014. Cliente, após o Web autorizado, direto via Índia, ponto de espera 1895, Gol no 8, no 7PC. Seguir 2000, gol no 755. Estimativo livre do tráfego no 755, 2000 peças. Não possui nenhum plano para as 17h30. Acabamos de falar aqui com a IS. Falei que o senhor entre em contato com a mesma, ok? Salvador, boa tarde, é o Oceané 6321 com a informação Quebec, autorização Brasília. Cliente 6321, autorizado Brasília, nível 320, via Pesulu 17, decola da 10, curva à direita, subida Gole, transição Ofito, o controle 19 decimal 8 e o transponder é o 5060. Autorizado Brasília, nível 320, Pesulu 17, decolada 10, curva direita, gol em Ofito, 198 controle e transponder 5060, Oceané 6321. Correto, 6321, chame pronto para o pushback e acionamento. 6221. 5 ponto de espera da 10, pronto. 785 ali, mantém pista 10, prepare-se para decolar assim que é autorizado. E aí mantém a 10 agora. Tec 55, boa tarde. Duas milhas para o externo, baixo travado, aeródromo marítimo. Bono 755, continua a aproximação, aguarde pista livre, vento 130 graus, 08 nós, ajuste no 0 no 4, bom 755. Piso 4118, decolado 17, controle 119, décima 8, bom voo. Obrigado, boa. Torre, Romeu Asca, chama final da pista 17, é o número 2, tráfego número 1, na final da 10, aproximadamente passando o externo. Salvador, boa tarde, 35488, nível 170, ideal de descida. 5488, pro Diamant, identifique, chegada na mão, desça para o 050. 0050, Aman. No 785, livre decolagem, 120 graus, 109. Livre decolagem, gol no 925, reduza para 2209. Bono 925, reduza para 2109. Bono 925, pela terceira vez, está me ouvindo? Autorizado pouso 120 graus, 109. Ele pousou no 785. 785, decolado aos 20, controle 119, décima 8, bom voo. 198, tem um barco. Boa tarde, sir. Tia Golf, mantém o ponto de espera, observe o tráfego na final da pista 17, após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter. Pelo Romeu Asca, autorizado pelo pistão no 7, 120 graus, 109. Asca, ele pousou no 7. 925, Salvador. Salvador, é mundo 925, consiga. 925, vetor radar para sequenciamento, curva à direita para a 230, limite ao lock. 930, estimativo, desça para 3 mil pés com 1014. 3 mil pés, 14. Então 3145, reduza para 2209. Desça para 4 mil pés, ajuste 1014. 4 mil pés, 1014, reduzido para 220. Salvador, gol no 785. No 785, contato radar, sinal 360, saída da El. 360 da El, gol no 785. Bom, controle, eu vou no 925, voltando. Desculpa a nossa meia fase de comunicação aí. É que eu toquei sem querer na tecla de troca de frequência, ok? Sem problema. Grato. Da Juliette. Apesar do dia Alfa, acusante da Juliette, com o 977. Bom, Salvador, distante 3217, informação Quebec 360, convite. TAM 3217, autorizado com fins no nível 360, decola da 10 para a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, em Bridge intercepte o peso Lu no 6, o controle 199 decimal 8 e o transponder é o 5061. Afirmativo, autorizado com 15, nível 360, decola da 10 com vulva direita no perfil da Dael. Após lida, voa direto o bridge, após bridge, transponder no meio. O controle 1198, transponder 5061-3217. Correto, tá 3217, chame pronto para o pushback e acionamento. Porta da 3217. Para o lock esquerda 1970, desça para 2000, livre elétrico. 2170, 925. 3145 para sequenciamento, esquerda 1130. Esquerda 130, o TAN 3145, limite? Okay, confirmando, é 230 de proa, 230, limite ao lock. Agora sim, ok. Direita 230, limitado lock. Horizonte, após Trive e após Pirassununga. O controle 199.8, acione 5064. 50. 050 na área, agora 30. Controle, o Lima Kilo X-Ray está pronto para iniciar o lançamento. Ok, Lima Kilo X-Ray, temos a aeronave aí no... Justamente abaixo do senhor é o Whisky Kilo Zulu. Está seguindo o corredor Veracruz, ok? Ok, eu vou coordenar com eles, ok? Ok, coordena aí e retorna. Vem na 3 no 4, mantém a posição. Temos um Boeing da Gol para ingresso agora no pátio. Só um minuto para puxar e acionar. Pulou no 755, autorizado via Juliette, o gate é 8. Autorizado ingresso Juliette para o gate 8, Gol 1755. Sempre chame torre no 895. O no 1895. Torre o gol no 0. 3145, desça para 2000 pés, a gente fica 14. 2014. Torre Salvador, gol 1075, está a 1,5 milha de externa. 075, continua a aproximação. Aguarde autorização de pouso, vento no 20 graus, no 0 mais, ajuste no 0, no 4. Vou aguardar a autorização. Foi confirmado já baixado travado no 075? Ainda não, no 075. Veracruz, é Porte Paripa, ingressando no Interlagos. No 7, curva à esquerda. O controle 199 decimal 8, a torre 118 decimal 95 e o transponder é o 0170. É, visual aqui em Salvador. Ok, 2500, TAN 3140. Travessia o Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray para você. Para a descida. O Lima Kilo X-Ray liga o lançamento. Ok, já lançamos, nós coordenamos com a aeronave já passando embaixo e já tentamos o lançamento, agora para a defesa, ok? Ok, então, reporte prisão 3.000 pés. É isso aí. 3145, reassuma a navegação por hoje, Duna, livre o localizador. Esquerda, Duna, livre localizador, TAN 3145. O Mike, Eco Delta, aguarde um minuto cópia para Manati. Noite. Tá um forte chiado de fundo. O Lima Kilo X-Ray, estamos aeronaves aí evoluindo quase estabilizados na final do 10. Se pudesse afastar do setor, agradeço. Afirmativo, afastando para... O 3145 está visual, o tráfego aqui na esquerda. Ok, 3145. PP 5488, pode prosseguir a descida, 3000? 5488, 3000 pés autorizado, ajuste 1014. 3014, sim. 5219, muito boa tarde, Vitória da Conquista, nível 200, senhor. Possível coordenar nível 180. 180 será a coordenada, aguarde cópia, o 5219, ajuste 1014, informação antes em curso é Quebec, aguarde cópia. Sim, é Quebec, obrigado. Confirmando nível 180, positivo? Negativo. Sente. O tráfego 10 horas ultrapassado, desça para 2000. 3000, TAM 3145. Para o controle? 9 Delta, mantém escuta. Um, dois, um, nove. Boa. Controle, Salvador, Max Argo, quando possível, autoriza o bloqueio da rádio 292? Vou no 075, muito boa tarde, livre táxi, taxiway Alfa, mantenha a posição antes de ingressar na taxiway Juliette. É, Alfa, antes Juliette. Vou no 075, boa tarde. Tô copiando o Mike Serra Golf. 3145, chame Torre 11895. 11895, obrigado, boa tarde. Gol 785, suministramento restrito, nível 210. Torre Salvador, gol 1925. Livre pouso, pista 10, 120 graus, 10 mais, cheque trem, gol 925. 1925. 79, nível LS, de através do meu tempo. 1785, passa a liga, 200. 210, pare a subir em 210, 1785. Bora. 205, né? Eu avisei quando o senhor estava usando 190. Linha do litoral, sob coordenação com controle em 1 no 9, décima 8. E o transponder 0175, Mike Papa Lima. Mike, a Golf autoriza a proa 270 para bloqueio da rádio 292? O pro do destino na presença em tráfego, Mike Serra Golf. Sete Golf. Mike Papa. Mike Papa Lima, cotejamento correto. Ajuste no 0 no 4, informação antes em curso é Quebec, para acionamento, chame torre, bom voo. Mike Papa Lima. Netuno 20 graus, 109, ajuste no 0 no 4. Gente, na escuta, tá 3 anos no 4. Wilde. Gol no 075, informa Airbus Transit 20 da Avianca, taxiando à sua esquerda em direção ao ponto de espera. Visual com tráfego, senhor? Sete, visual. Em passagem a tráfego, após o senhor pode ingressar a taxiway Juliette para o portão 612, gol no 075. Ingressar para o portão 612, gol no 075, boa tarde. Paulo, boa tarde, gol no 925. Muito boa tarde, gol no 925, livre táxi, taxiway Alfa Índia para o portão 02. Alfa, 3145, pista 1, 3 horas, 120 graus, 10 horas. Livre pouso na pista densa, tá 3145. Tem corrida final? Mike Sierra Golf, regra de modificada agora aos 32, sub e mantenha nível 085. Quando possível, seja mais boa. Estimando ao 1930, Mike Sierra Golf. 1930, grato, Mike Sierra Golf. Transfere para 5266, identifique chegada mar e desceu 050. Identificou a chegada mar e 050, alguma chance de contato? Rua de Itap 5266. Já ajuda bem, obrigado, já de Itap 266. Curva à direita, pelo corredor visual Axé. Controle em 1 no 9 decimal 8, transponder 0107, Mike Eco Delta. 120 graus, 10 mais, o esquilo do outro. Mestre, autorizado pelo Dallas 7, exige um contrato da 59 da zona. Decimal 95, ajuste no 0 no 4, informação antes em curso é Quebec, Mike Eco Delta. Tipo de procedência, pessoas a bordo, tipo do equipamento. Gente. Autorizado. Não assim, tá uma vida do céu, baixo na lata. Gente. Bate 4, reposte para o ataque, Delta. Tá 3, 1, 4, 5, no solo, aos 3, 4, livrar direito, no 2, 1, 2, 9. Pista 1 no 0, com curva direita, no perfil da saída gole. Até a posição Eval. Após, voa direto para a Vitória da Conquista. Controle em 1 no 9 decimal 8, transponda 5103, trip 5219. Trip 5219, autorizado no 2180. Direita após decolagem, segunda gole, até Eval após o sucesso. 198, controle 5103, o transponder, trip 5219. Correto, nível 1.80 para a Vitória da Conquista, ajuste 1.0 no 4, informação antes em curso é a Quebec, chama para puxa acionamento 5.2.1.9. Puxa Quebec, 4 para acionamento 5.2.1.9. Para puxa acionamento está 3.2.1.7, remota 1.2. Autorizado, chama o táxi 3.2.1.7. Livre da 3.2.1.7. Solta, boa tarde, 3.1.4. Tem 3.1.4.5, muito boa tarde, livre táxi, o táxi foi Alfa e Juliette para o portão 05. Reporte visual com o lugar ou com o local de procedimento. Camarada visual, tá? É. Controle em 1 no 9 decimal 8, transponder 0153, Kilo Romeo Oscar. Xenero 6314, decola 35, controle 1 no 9 decimal 8. 198, obrigado, boa tarde. Xenero 6314. Boa. Para posicionamento 3. Gol no 399, portão 03. Aguarde. Aguardando. Vou mantém 340, Xenero 6 no 4. Já tem praticado, a não ser que deseja decolar da 10, confirma. Realizou notificação, Alfa November Delta. Afirmativa, na IR do Salvador, tá? Ciente. Para ingresso. Gol no 399, informa Boeing 737 parqueando, passando a retaguarda. Após o tráfego, o livre puxa acionamento, chama para o táxi, gol no 399. Após o tráfego, está livre, gol no 399. Vente com proa do Corrego Axé, vento 120 graus, 109, Mike Paparica. Guarda um minutinho, aqui tem um trecho ali que ele está impraticável. Esse trecho aí da Mike entre a Quebec e a Novembro, ele está impraticável. Vou checar aqui só um minutinho. Ok, pode retornar então, ok? Autorizado o táxi, reporte para ingresso, pista 17, quilômetro melhor. 35488, solo 37, 121, decimal 9, vai 219. Está minha torre na noite, decimal 95. 895, obrigado. Está o ingresso. 6321, muito boa tarde, aguarde para push acionamento, informa Airbus no setor, já iniciando o pushback, ok? Solo, trip 5488, já ligou. Muito boa tarde, condições de ingressar à esquerda agora, trip? Afirmativo, qual remota? Positivo, ingresso agora via taxiway Kilo para o pátio 3, posição em princípio é 03, uma boa tarde. 03, boa, até daqui a pouco. Vai já. Na pista mesmo, o tráfego está bem à direita aí da pista, taxiar com cautela, confirma se tem condições. Desilhete, confirma pessoas a bordo? 07 a bordo, senhor, então via pista, ingressar na taxiway Quebec. Está no controle, Fofão? Se tudo desejar avançar um pouquinho na próxima aeronave que está na pista, pode prosseguir, ok? Só com cautela, atenta mesmo. Torre Golo 395 estabilizou. No 395, tráfego avistado, tem autorizado pouso pista no 0, vento no 30 graus, 10 março. Tá livre, pouso no 0, Golo 395. Os quilos, Zulu, é só informando aí que temos o quilo Romeo, está taxando na pista, eu mesmo vai fazer o 180 próximo da aeronave para decolagem, e o Índia Novembro Alfa que vai passar aí à sua esquerda, táxi com cautela, ok? Eco Delta, prossiga. Ok, só um minutinho para a decolagem, Mike Delta. Por mais quantas milhas para final do local de toque remetida? Tá uma milha, senhora. Já vai chamar pro quando visualizar o airport aqui, senhora. Ciente. Sete. Nove, nove. Está com 1.95 a bordo. Alternando Galeão com 4 horas e 10 de autonomia. Copiado, Galeão, 4 horas e 10 e 1.55 de PLB. Voo no 399, livre táxi até ponto espera da pista 1.0. No ponto espera, chame torre em 1 no 8, decimal 9 e 5, bom voo. Até o ponto espera, 295, voo no 399, obrigado. Aerotaxi na 3217 com 1.76 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna Guarulhos. Copiado 176, 3 horas e 30 Guarulhos, livre táxi, TAM 3217, até o ponto de espera da pista 10. Taxi lentamente e taxi via taxiway Juliette. No ponto de espera, chame torre em 198, 95, um bom voo. Ativo, livre táxi, via Juliette, ponto de espera, torre 1895, obrigado, 3217. Positivo, seu táxi lentamente para dar separação entre o senhor e um aeronave que está decolando no mesmo nível e mesmo saída agora. Táxi lentamente. Reporte quando tiver iniciado a decolagem, o Alfa 9B Delta. Chamará quando é iniciar a decolagem, grata. Quilo Romeo Oscar pode iniciar, ok? A decolagem venta de 120 com 08. Ponte espera pronto, voo na 399, boa tarde. Boa tarde, ali mantém pista no zero. Ali mantém no zero, vou no 399. Vou no 395, no solo, aos 41, no livrar direito, no 21, no décimo 9. 219, obrigado. De novembro, alça, táxi com cautela agora, prosseguindo à esquerda, atenta a aeronave, prossegue via Quebec. Mike, reporte na Lima para o ingresso do pátio principal. De novembro, alça.